Qual é o POB? Juliante Alfa, seu ponto espera 286, o POB 145. 145, 3145, boa tarde. Bono 077 está com 1279 a bordo, 3 horas e 57 alternando Campinas para Taxi. 1077 vai seguir a aeronave da TAM, vai taxiar à sua direita em instantes. Instantes, quando pronto, chama a torre 186, boa tarde. Segue o TAM direita, quando pronto, torre 186, boa tarde, Bono 077. Complete a aproximação, chame torre 1862. 1862, obrigado. Azul 4206, livre LS, desça para 2000 pés com 1011, informe no localizador estabilizado. Livre LS, reporte estabilizado, descendo 2011, 4206. Controle o Gol 755, poderia coordenar, por gentileza, direto o bridge para evitar formações, cara? Aguarde, mantém me escuta e aguarde. Escuta, obrigado. 085? Afirmo, 085 para Guelda. Ok, então trip 54 no 5, está autorizado voo visual 085 para Ilhéus pela Gulf 677. Decola da cabeceira 10, com curva à direita para o corredor axé, restrito inicialmente a 1 mil pés até a liberação do controle, que opera em 119.8, e o transponder que vai acionar é o 0263, ok, cotejo. 755. Você escuta, senhor? Centro Recife autoriza Prod Bridge, assim como solicitado. Muito obrigado, direto Bridge, igual no 755. Restrito até mil pés, contato com o controle 1998 e o transponder 0263, 5415. Correto, 5415, chame pronto para o puxa acionamento. Obrigado, senhor. Afirmativo. Bono 755 cruzou 140, chame Recife 251 alternando 3325. 251 3325, gente, Bono 755, obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa tarde, chegou no 612, está ciente da Romeu? 170 para o 150. Bono menos 2, essa identificação desça para o 050, chegada Mari. Entendeu, desce 050, Mari, Gol no 692. Livre Alinha, mantém 3145. Alinha, mantém 3145. Estabilizado, Azul 4206. Azul 4206, complete a aproximação e chame torre agora, 18.62. 18.62, 4206. Salvador, Azul 4206, boa tarde. O 077, mantém o ponto de pedão 0. Solo 90, solo azul no 8, direito, 129 no som. 9, 4206, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Guardando, 3145, livre de decolar, 120 graus, 10 mais. Livre decolar, 3145. Portão 62. Alfa Juliette, 62, 3190, obrigado. Ligou no 601 na sua identificação, desça e mantenha 060 na chegada Bonfim. 0077, mantém o ponto de pedra. Tá, mantém livre pouso, 120 graus, 10 mais, pista 10. Livre pouso, 4206. 3145, decola aos 20, controle 198. 198, pelado. Foi de ITAP. ITAP, gol no 62. Dois Salvador, TAP 3145. Passa 1800. Gael. Então, 3145, contato radar na decolagem, suba ao 380 após 2000, direto Leda. 2000, Leda. É, frequência 121 no decimal 9 para a cópia, aqui está funcionando normalmente, mas as aeronaves estão lá em contato normal. 219, beleza, o Atins parece que estava dando 216, obrigado, então vamos chamar lá. Solo Salvador, boa tarde, T3567, autorização Brasília, informação Romeu. Tá, 3567, boa tarde, copia o 360, Brasília? Copia. O TAN 3567 autorizado para Brasília, nível de voo 360, pela APER Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida gole, transição UFITO, transponder é 5075, controle 198, cotejo. Autorizado 360 para Brasília, decola da 10, curva direita após, saída gole, UFITO, APER Zulu 17, aerovia. 5075 no transponder e o controle 119, decimal 8, TAN 3567. TAN 3567, correto, cotejamento, chama para o push e acionamento. Sim, a gente chamaremos, obrigado. TAN 72. Sim, a gente chamaremos, agora estamos aqui. Reduza para 230 nós. 4206, solo os 23, direito, 129 solo. Direita 29, 4206. Salvador Azul, 4206, livrou, boa tarde. Azul 4206, prossiga na Alfa, chama de ataque sobre Juliette. Prossiga na Alfa, chama de Juliette. Número 2, qual a velocidade? É, 210 indicado agora, número 2. E como o senhor acelerar a velocidade aí? Aumentar a velocidade? E... 220? Pode ser 250? Pode, 150, o número 2. Que informe atingindo essa velocidade aí, quero manter o senhor como número 2 na aproximação. Que informará quando atingir 250 indicada do número 2. Terra no 077. Cinco, dois, um, nove, cruzou 150. Chame Recife, 1260, alternando 288. 1260, 1288, Brasil. Bom, número 12, você para 3.000 pés, ajustado a partir de agora 1.011. 3.011, bom, número 2. Autorização para Recife, por gentileza. É a informação aqui. Ok, Gol 856, autorizado para Recife, nível de voo 390, pela Upper Whisky 58. Escola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder 5073 e o controle em 198. Cotejo. Solo, para puxa acionar o trip 5495. 077, decola 25, autor 198. 198, boa tarde, 077. 5073, autor 198, controle. Correto, Upper Whisky 58, aerovia, chama para o posicionamento, Gol no 856. Chamaremos, 56, Upper Whisky 58. 354 no 5, livre posicionamento no pátio 3, chame táxi. Chama para táxi, 54 no 5. Azul 4206, ingresso Juliette ou Índia, a sua escolha para o portão 03. Juliette ou Índia para o 3, 4206. Firmo. 2000, valendo, 077. Que Alfa Lima, prossiga. Autorização para Guarulhos, Upper Whisky 50, nível 380. Qual o pátio que se encontra, a pista que utiliza, por gentileza? Não, o pátio 3 a 10, por favor. Ok, então o Papatango Whisky Alfa Lima, autorizado para Guarulhos, nível de voo 380, pela Upper Whisky 50. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El, depois direto para as posições Leda e Bidev. Transponder é 5057 e o controle opera em 119.8, Cotege. Obrigado, Guarulhos, Upper Whisky 50, nível 380. É, subida após decolar de curva direita, subida da El inicialmente, depois Leda e Bibed. Transponder 5057, controle 1198. Confirmando após Leda, direto para Bibed, ok? Chame pronto para o acionamento e táxi, o Papatango, o Whisky Alfa Lima. Ok, Leda direto Bibed, positivo, chamará. Obrigado. Web 5729, está autorizado para Confins, nível de voo 340, pela APA Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da EO, após direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é o 5052 e o controle em 198, Cotege. S29, correto, 5052 é o transponder, eu chamo pronto para o puxa acionamento. Para o táxi, o trip 54 no 5, PLB 48, 6 horas, alternando Vitória. O trip 54 no 5, está livre o táxi, via Juliette Alfa até o ponto de espera da 1-0. O altímetro 1011, quando pronto, a torre em 18-6. Qual o PLB, por gentileza? 48, senhor. Autorizado, Juliette Alfa até o ponto de espera. Quando pronto, 1-186, a torre. 48, ok, boa tarde. Salve, Salvador. Buenas, Web 6720 de Bruno Cisco. Boa tarde, Web 576720, prossiga na Alfa e Juliette ao portão 04. Alfa e Juliette para 04, 6720. Para acionar a Alfa Patango, Scafa Lima. Busca Alfa Lima, livre acionamento no pátio 3, QNH 1011, chame para o táxi. Pois. 54 no 5, está autorizado. Linha aérea decolar, vento 120 graus, 122. Até que falou, 54 no 5. Utilizou aí, LSXUE, 1-6, 1-2, Lagoa. 1-6, 1-2, completa final, chame torre 18-6 até o meu pouso. 18-6 até daqui a pouco. Voo 1-6, 1-2. Voo 1-6-0-1, reduza para aproximação, autorizado ao final ILS, tráfego à sua frente é um Boeing 737-800 da companhia, está reduzido para 130 nós, indicada. Gente, 1-6-0-1. 5 decola aos 3-1 no controle no 9 desse 1-8. 19-8, 5-4-1-5. Uma boa tarde, um bom serviço, muito obrigado. Até a volta, se Deus quiser. Amém. Estabilizado. ILS X-Ray, 1-0, gol no 6-1-2. 7-6-1-2 está autorizado o pouso, vento 1-0-0 graus, 8 nós, 6-1-2. Autorizado o pouso, zona 0, gol no 6-1-2, está embaixo da roda. 77, chame Recife, frequência 1-2-5, decimal 1. 1-2-5-1, boa tarde, gol no 077. Oh. Voo 1-6-0-1, reduza para o controle, boa tarde. 2, Salvador, frequência 1-1-8, decimal 6. Voo 1-6-0-1, reduzindo. E 5-4-1-5, controle, Salvador. O trip 5-4-1-5, saindo visual, restrito 1000 pés. É, na sua escuta. É, você vai prosseguir visual para ele, o 5-4-1-5? Vai prosseguir visual até o falou da barra, se necessário podemos seguir instrumento, ou subimos... Ou seguimos instrumento após o falou da barra, como for melhor, senhor. O nome pés no litoral, o trip 5415, aguarde para prosseguir na subida. Ciente, mantendo 1000 pés sobre o litoral, o 5415 vai dar a subida muito grave. Paulo Salvador, azul 4261. O azul 4261 para Campinas, nível de voo 360, é isso? Confirmo. Afirmo 360, estou tendo a informação ao Romeu. O azul 4261 está autorizado para Campinas, nível de voo 360, pela APRA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição Zanetti. Decola da cabeceira 10 com curva direita, inicialmente na Dael, após direto para Leda e Bride. Transponder é 5110 e o controle 1980. Conte aí. 4360 para Campinas, e eu fiz o Luno 6 até Belo Horizonte após conforme o alto do plano. Decola da 10 com curva direita na saída da El após Leda Bridge. Transponder 4110 e o controle Salvador 1198, azul 4261. Meia. Afirma 18-6, 1-1-8, decimal 6. Vou tentar de novo. Torre Salvador, boa tarde, gol 1601. Confirma? O gol 1601 está com o ILS baixado e travado. Afirmativo, já avistado, continua a aproximação, aguarde pista livre. No 60. Whisky Alfa Lima, vai prosseguir o táxi, cruzando o pátio 3, após Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, quando no ponto de espera a torre 18-6. QNH 1011, tenha uma boa tarde. Whisky Alfa Lima, qual é o POB, por gentileza? Informe em Paripe para ingressar no corredor Interlagos. Meu 2, solo aos 36, direito 129, solo. 19, 1-9-2, solo. 0-1, livre pouso, 1-2-0 graus, 1-0 mais. 1-6-0-1, livre pouso. 4-1-5, informe helicóptero à sua direita. Está mantendo 500 pés no litoral. Positivo, tenha o companheiro do helicóptero à vista, muito obrigado. O gol 612 está livre o táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette. Alfa da Juliette, com a menina da... Solo Salvador, até 3567, portão 7, estacionamento. 3567, chamou para o push, é isso? Afirmo. 3567, aguarde expectativa de 2 minutos para o push, ok? Após o táxi da aeronave da Gol, a sua cauda estará autorizado. QNH 1011, chame para o táxi. Seguinte, após o gol na cauda, está autorizado para 3567. O gol no 612 está livre ingresso via Juliette para o portão 10, agilizando na medida do possível, visual aí com jato saindo do pátio 3. Tá ok. Agilizar, Juliette, está visual. Por 10, só no 62 agora. Para o gol 1856, tempo 112 a bola, alterna Salvador, com 3 horas e 20. 38, direito, 129, sol. Direita, via Índia e Alfa até o ponto de esperada 10, quando lá a torre em 18-6, QNH 1011, gol 1856. M11, direita, Índia Alfa, ponto de espera 18-6, obrigado, bom final de tarde, 1856. Diz que Alfa Lima será o número 2 no ponto de espera, seguindo o gol que está à sua frente, ok? Salvador, com o número 01, livrou. Uma boa noite. O número 01, boa noite. Prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa, aguarde antes da Juliette, com o número 01. Informa o Romeu Vitor 10 no corredor Vera Cruz, mantendo 1500 pés. Correndo com o mesmo para Vera Cruz, tem um bom voo. Dê passagem a ele, ele vai taxiar aqui seguindo sua aeronave da companhia? Assim que ele tiver liberado a Juliette, só no ingresso aí para o portão 10, no meio no 2. Ok, vamos aguardar aí. Sim, prossegue 10, gol no meio no 2, obrigado. 3, é Alfa Tango 72. Zulu, Juliette Serra, controle. Salvador, boa tarde, gol 856, ponto espera 1-0, pronto. 5-6 autorizado, a linha de decolar, vento 1-2-0 graus, 1-2-9. A linha decola, 856. 10, assim que ela estiver parqueado, tá livre o seu push, chama para táxi. Tá visual com tráfego? Fundo 601, ingresse Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 601, obrigado. Salvador, o T3567, pode iniciar o push no 7. Estava prodilhando 5415 e subo inicialmente para 3.500 pés, aguardando a ultrapassagem de um outro tráfego. Arriba da chuta? Mantém a posição, tá ultrapassando pra esperar, amigo. Outro agora, um helicóptero indo para Veracruz, é o Romeu Oscar Bravo. Tá visual com o mesmo? A posição de 1 hora, 2 milhas indo para Veracruz, mantendo 500 pés. Tchau, gol no 856. Sete. Sete. Ah, matei o risco, eu falei, mano. Eu chamo a 1-4-3, identifique, chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0-1-1. No 5, o tráfego já está sendo superado lateralmente, meia dúzia de milhas. Chame, costão, suba para o 085, 5415. Papai, papai, uniforme, Mike, uniforme, livre ILS, desça para 2.000 pés. Ajuste 10111, informe no localizador. 1011 até 2.000, chamará no lock uniforme. Controle de Salvador, gol no 856, decolou na Fuca, boa tarde. Boa tarde, gol no 856, contato radar na decolagem, suba para o nível 390. 390, 856.